todos os concelhos deveriam ter a possibilidade de decretar, na nossa opinião, a sua própria calamidade, o estado de calamidade. Era importante termos todos esses, porque cada um, pela aproximação que temos cada um dos seus concelhos, como aconteceu agora em Ovar, que foi decretado também pela Administração Regional de Saúde, e por isso todos nós devemos estar atentos, porque deveríamos ter, pela proximidade, cada concelho um caso diferente de outro concelho. Hoje a nossa realidade é diferente daquilo que se passa em Ovar, e fizeram muito bem em Ovar aquilo que deveria ter sido feito, ou se calhar há mais tempo, mas derivado às próprias limitações da lei.